não medimos esforços. É uma conexão que acontece entre os corpos. São beijos com doçura, são abraços com ternura. Não controlamos a nossa emoção quando o cupido acerta no coração. Não tem medida, nem tem saída. Se é de verdade, não existe despedida. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que façam vai me separar. Eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade, não tem saída. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que façam vai me separar. Eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade e não tem saída. Eu já fiz refém, fui refugiada. Eu já sofri, já chorei calada. Já tive amores desses falsos. Disse amar e já fui amada. Eu sei que a nossa história não é de mentira, porque o cupido acertou corretamente na medida. Eu fiz poemas pra impressionar. Eu já fiquei quieta pra não brigar. Já aceitei coisas inaceitáveis, mas nosso amor tá em sete chaves. E o vento só me traz vestígios que lembram você. E eu coloquei meta na minha vida pra essa história acontecer. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que faço vai me separar. Eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade, não tem saída. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que faço vai me separar. Eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade e não tem saída. Não consigo parar de pensar, muito menos consigo esquecer. Não paro de pensar só no amor, não consigo mais parar de pensar em você. E o mundo quis assim, eu longe de você. Mas o tempo não apaga o que eu não consigo esquecer. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que façam vai nos separar. E eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade, não tem saída. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar que nada do que façam vai me separar. E eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade, não tem saída. Eu fiz uma canção pra te fazer lembrar nada do que faço vai me separar. Eu sei que é totalmente na medida. O nosso amor é de verdade e não tem saída. E quando é de verdade não existe saída, certo?